Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando eu não acreditava mais, você me diz: não é o fim. O mundo me condenou, mas você me perdoou. E aquilo que eu não merecia, você entregou. E agora o que posso fazer?